Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto. Uma IPSS que faz a reintegração social pela arte dos meninos dos centros educativos da Bela Vista e Navarro de Paiva, uma escola técnico-profissional de circo frequentada por cerca de 300 jovens, uma creche, uma casa de acolhimento para jovens em risco, um restaurante, uma biblioteca que à noite se transforma em bar. São alguns dos vários rostos, muitos deles pouco conhecidos, do Chapitô, um projeto que faz em 2010 29 anos de existência. Um projeto criado e impulsionado por Teresa Ricu, artista de circo, palhaça e mulher, para ajudar a criar um mundo melhor. O Europa Entrevista convida esta semana a Teresa Ricu e também Maria João Brilhante, diretora do Teatro Nacional, Dona Maria II, e coautora, com Paula Moura Pinheiro, do livro Teté, História da Pré-História do Chapitô. Teresa Ricu, Maria João Brilhante, muito obrigada por terem aceito o convite para participar neste Europa Entrevista. Eu começo por dirigir esta pergunta à Teresa. Isto até poderia ser a última pergunta da entrevista, mas eu gostaria de começar por aqui. Quando olha para estes 29 anos de Chapitô, deste projeto que começou há tanto e ao mesmo tempo há tão pouco tempo, o que é que vê? Há 29 anos atrás, quando começou esta aventura, imaginou que estaria hoje, teria conseguido? Claro, imaginei, com certeza que imaginei, se não tinha feito. E se não tinha feito, e por isso o facto de nós acabámos de dizer imensas coisas importantíssimas, devo dizer, um off dentro da entrevista, que da Maria João, o testemunho da Maria João, como administração do Teatro Nacional, Ana Maria, e na partilha realmente de uma obsessão qualitativa na construção, no acompanhamento e no desenvolvimento de projetos que poucas pessoas apostam e se envolvem e se decidem a tomá-lo em mãos, incluindo a Paula Moura Pinheiro, que não está presente, porque também está com muito trabalho e tal. Por isso, isto foi o que nós estivemos a falar antes de começarmos. Exato. Agora em direto. Peço desculpa, mas eu vou ter mesmo que repetir, porque é muito importante aquilo que a Maria João disse. Está perfeitamente à vontade. A Maria João Brilhante, porque tem uma experiência de universidade, que cuida da vida dos artistas e do acompanha o desenvolvimento das companhias que cresceram agora e as outras que já estão no terreno, e é realmente muito fiel ao seu trabalho e à seriedade do trabalho na área das artes e da cultura, que é muito importante. Isso é um povo realmente. A arte e a cultura é o que realmente liga as pessoas, a humanidade, em cada um dos países, para mim. E ouvir aquilo que a Maria João disse, ou seja, no rápido desgaste de hoje em dia, em contraponto com a determinação e com a vontade de construir, com a persistência de levar a bom termo os projetos importantes, que depois podem seguir para outros e que têm um desenvolvimento para o futuro da juventude e para quem quiser aproveitá-los, é muito, muito importante. Uma coisa sólida, em contraponto com o tal do rápido desgaste que eu estava a dizer. No que me respeita a mim, e estava a dizer, eu tive a sorte de ter, da Maria João ter aceito o meu desafio na pesquisa e no acompanhamento da feitura e do contar desta minha história, que é um bocado a pré-história do Chapitô, que ela não nasce da minha espontânea vontade, mas é espontânea, é vontade, é livre, mas não é tão espontânea como isso, foi pensada. Aqui é que eu vou dedicar a minha vida, né? A partir da altura da minha vida. E eu achei que dedicar a minha vida das artes ao social, para mim, era o mais importante, como um contributo para uma sociedade diferente e melhor, enfim. Mas não houve muita gente que percebesse isso nos interstícios da coisa. E a Maria João, que é uma grande companheira há alguns anos, tenho o prazer de a conhecer há alguns anos, percebeu a importância disso e aceitou o desafio. A Paula Moura Pinheiro escreveu, e por isso, aquilo que me estava a perguntar, um Chapitô, quando foi pensado, foi pensado de ser feito na sua totalidade, e ele está construído na totalidade. Depois, o desenvolvimento que ele tem e os links que de vez em quando saem, como por exemplo, vamos fazer o dia do teatro, vamos fazer, por exemplo, com o Teatro Nacional, o convite do Teatro Nacional, na rua. É interessante. Por isso, o Chapitô forma muitos jovens para a rua, para o circo, é realmente uma atividade circense, que tem expressão em diferentes situações, em palco, em pista, na rua, nos teatros, nos convidados, enfim, em vários sítios. Desta vez fomos convidados pelo Teatro Nacional para exatamente ocuparmos e animarmos as ruas de Lisboa, ali na Baixa, e depois acabarmos no Teatro Nacional e depois fazermos na nossa, no nosso espaço Chapitou, que é uma organização não governamental, fazendo então a nossa festa que fazemos todos os anos, com artistas convidados, com jovens e tudo isso e tal, tal, tal. Primeiro, que é muito interessante estes links que de vez em quando se fazem, mas que realmente são bem sustentados, porque realmente houve uma determinação e uma capacidade de realização de um projeto que foi pensado desde o primeiro dia para que isto acontecesse. Acreditar desde o primeiro dia que vai ser possível. Que é possível, sim, senhor. Mesmo que o caminho seja longo e tortuoso e que tenha exatamente algumas pedras pelo caminho. Ele é longo, pode ser menos tortuoso. Se realmente o país conseguir perceber a importância de reconhecer e criar condições para que isso aconteça. Porque realmente, quer dizer, as coisas não se fazem do pé para a mão, as coisas demoram tempo a ser feitas. Um filho demora 9 meses a ser feito. Por isso, quer dizer, um projeto 9 mais 9 mais 9 são muitos anos, aqui já vão 28. E podemos dizer que este seu filho já tem pernas para andar sozinho? Não tenho certeza, porque eu não estou à espera de, como é que se diz, de sucessores. Não, isto não é um reinado, isto é um projeto não governamental, é uma abertura muito democrática, mas quem manda sou eu. Porque é preciso pôr mãos à obra, não é? Não é toda a gente está preparada para fazer, mas eu precisava de continuadores. Não é sucessores, é continuadores. Se tiverem capital para isso, é preciso tê-lo. Mesmo constipados, nós temos que ir para a cena, não é? E por isso, quer dizer, essa vontade hérculea de levar a bom termo as coisas que são úteis para os nossos filhos, para os nossos netos, para a sociedade, eles têm que ser feitos mesmo de uma ponta à outra. E as pessoas hoje em dia, passa a redundância, rápido desgaste, é comer e deitar fora. E isso realmente não leva à construção de uma sociedade nova, de uma cultura, de um país em construção, que é o país está em construção ainda. A Teresa, pelo que eu percebo, está longe ainda de, como se diz, arrumar as botas, mas ao mesmo tempo percebo que ainda não está totalmente descansada, no sentido em que eu já vi quem serão, a quem é eles que vão conseguir. Não vi. Ando à procura, mas não vi. Mas tem os lugares estão em aberto. Tem que ter estes pressupostos, não é? Pressupostos têm a ver muito também com dedicação, seriedade, empenhamento, reconhecimento do projeto transcende a pessoa. As pessoas são importantes quando concebem um projeto. Depois têm que juntar a si outros que acreditem nesse projeto. Muitas vezes nós temos pessoas que nos ajudam a desenvolver o projeto e que até acreditam nele, mas têm os seus próprios projetos. Portanto, de facto, a dedicação de que a Teresa fala tem a ver com esse reconhecimento, com essa vontade de participar e, portanto, de alguma maneira até se anular um pouco em detrimento de um projeto que é maior do que nós, não é? Que vai para lá de nós, vai para lá da fama que possamos ter, vai para lá do nome, do sucesso, enfim, dessas vanglórias. Quando um projeto tem pés para andar e é sólido, ele sobrepõe-se a tudo. As pessoas são apenas aqueles que movem, que o fazem crescer. No caso, eu penso que no caso do Chapitou e da Teresa, e da relação da Teresa com o Chapitou, ela tem uma concepção geral do que isto é, que se calhar ninguém neste momento ainda possui. Eu penso que a Teresa tem um trabalho a fazer também a partir de agora, ou seja, a partir deste momento em que já as coisas estão mais consolidadas, quer a escola, quer o apoio, quer a companhia, portanto as várias vertentes do Chapitou aparecem agora já mais estruturadas e orgânicas. Se calhar é o momento da Teresa também pensar como é que vai preparar aqueles que estão com ela, uns que estão, outros que ela terá que chamar, que atrair, para não perderem nunca o fito, não perderem o objetivo último que explica a existência do Chapitou. Não é? Isso é o mais difícil. Eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa que em tudo o que fazia tinha muito presente que precisava de transmitir e de passar modelos e modos, procedimentos, modos de fazer, para que quando não estivesse cá as coisas pudessem continuar. E isso é eu acho que é a maior arte da vida. É a coisa mais importante, fazer e acumular e chamar a nós o trabalho é o mais fácil. Achar que somos capazes de sozinhos levar a bom porto os nossos projetos. Digamos que é a atitude mais fácil. A mais difícil é percebermos que somos indispensáveis, mas para uma outra coisa também, que é a de preparar a continuação, para preparar as pessoas para perceberem o que é verdadeiramente importante. Não é acessório, não são essas coisinhas de todos os dias, da nossa vida cotidiana, mas o que é mesmo acessório, e fazer com que elas abracem essa causa. E isso é muito difícil. Digamos que se nós trabalharmos com 20 pessoas durante um tempo, talvez duas sejam capazes de perceber exatamente, estar em sintonia. Isso é muito difícil, mas é uma arte extraordinária, nem toda a gente a tem, não é? Eu tive pessoas, professores excepcionais, que não deixaram um único discípulo, uma única pessoa que continuasse o trabalho deles. E não são piores por isso, não é? Eram absolutamente extraordinários. Mas digamos que os projetos deles nasceram e morreram com eles, não continuaram. Eu penso que a Teresa está em condições de começar a preparar, não é propriamente uma sucessão, mas um conjunto de pessoas que estejam na mesma onda, que estejam, tenham o mesmo fito, que amem igualmente o Chapitou e que queiram, enfim, com a transformação e evolução que todas as coisas sofrem, mas que queiram continuar, ou seja, que acreditem que ele não pode desaparecer. Pegando numa palavra assim, diga-te. Maria, a Maria João disse uma coisa muito importante, que amem o Chapitou, mas amem na sua totalidade. Porque muita gente, como você acabou de dizer, também, antes da entrevista, agora vou dizer-lhe, você não sabia da importância da vertente social do Chapitou. Ou seja, as pessoas amam o Chapitou, vêm cá, tiram uma fotografia à vista, acham muito engraçado. É o exótico, é o único, é a mulher palhaço, é a minha profissão. E fico bem claro que tem andado aí muito na berra a história das profissões circenses, o circo da Assembleia da República, as maroscas em vez dos malabarismos, os palhaços, que são todos palhaços, ou seja, é uma profissão. Enquanto profissão, se forem bons palhaços, é maravilha. Quem dera que a Assembleia da República tivesse uma quantidade de bons palhaços, é porque estava a funcionar muito bem. Pronto. Isto pela positiva, porque depois há as malandrices sociais, os corruptos, os exatamente, quer dizer, há uma série depois que não são palhaços. E são defeitos de formações sociais. Pois não estou a fazer um circo dos monstros, estou a fazer um circo de pessoas vivas, de artistas, de pessoas vivas implicadas na sociedade. Pronto, nós temos um papel muito grande como comunicadores. E por isso, quando as pessoas vêm ao Chapitou, vêm cá, tiram uma fotografia, acham isto muito bonito, aquela é que é palhaça e tal, e assim e tal, mas não faz ideia como é que foi a madrugada, como é que foi onde, até quando, até que horas, como é que são os miúdos que estão presos, a juventude que está privada de meio social, por isso já em plena delinquência, como é que se previne a delinquência, como é que se prepara após delinquência, e nada disso passa cá para fora, porque isto é tudo muito bonito. Mas realmente, quer dizer, não há bela sem senão, não é? E o senão é o que é que está na retaguarda, que funciona muito bem, exatamente com a cumplicidade que a Maria João estava a dizer, de encontrar essa equipe. E por isso, realmente é assim, as pessoas amam o Chapitou, vêm cá, mas têm que perceber na totalidade, não é? Não é só um braço, uma perna, o quê? É na totalidade. E isso aí é uma questão de exercício, trabalho de casa, exercício cultural, que eu acho que nós temos que cada vez mais nos impor e agitar, por isso nós estamos muito de rua, agitadores, para que as pessoas percebam o que é que está para lá disso. E aí fazer um menu completo. Primeiro prato, sopa, segundo prato, carne, peixe, sobremesa, vinho, e então aí é que pode dizer se a sobremesa, se a refeição foi boa. Exatamente. E com boa digestão. Porque não pode ser coisas que façam mal à digestão. Por isso tudo isso tem que ser muito bem pensado. Passa a metáfora, não é? E na sua opinião, porque é que acha que, já falámos há pouco em off e também já um bocadinho em onda, a questão da aparência. Acha que essa questão da aparência, o facto das pessoas não quererem olhar para o que é menos bonito, entre aspas, faz com que essa vertente tão importante, e que está, de certa forma, também na gênese deste projeto de Chapitou há 29 anos, seja tão menos, seja o parente pobre, entre aspas, ou, no sentido, seja o menos conhecido? Não, ou seja, isso implica muito, quer dizer, com as pessoas, não é? A sociedade não quer saber aquilo que está em, não quer saber o sofrimento. A pessoa não quer entrar em sofrimento. Não é preciso sofrer. Não, é preciso termos uma vida prazível e pronto, então numa cidade destas maravilhosa e tudo isso. Mas não podemos esquecer que a vida também tem coisas dessas, não é? Né? Não se compra tudo feito, temos que fazer. E para fazer, há um caminho, há um tempo, há uma energia a passar, há uma... quer dizer, não é um sofrimento. Mas há pessoas que estão em sofrimento. Quer dizer, nós não conseguimos controlar uma depressão, é incontrolável. Mas nós podemos realmente ajudar a dar o salto por cima disso. Por isso, as pessoas têm preguiça de ver o que é que está por trás de... Mas era bom que fizem. Por isso, eu apelo a que as pessoas realmente não recorram só quando já estão quase a morrer. Vão antes. Percebam exatamente o que é. Isso chama-se solidariedade. Uma palavra que também está um bocadinho desgastada, porque qualquer coisa é solidariedade, voluntariado. Mas se pensarem a sério o que é muito bem-vindo. Mas tem que ter uma coisa com muita verdade, não é? Porque solidário é desde atravessar a velhinha no meio da rua até estar atento àquilo que acontece ali ao lado. Quer dizer, as pessoas estão um bocadinho desgarradas do mundo. Cada um está a olhar para o seu umbigo. No seu próprio universo fechado, no seu pequeno mundo. Exatamente. As pessoas não. Eu tenho o meu mundo como artista. É disso que conta um bocadinho este livro até 85. E consegui prescindir dele até um tempo, estou a ver se consigo ainda chegar a tempo de voltar à pista, mas gostava, porque eu escolhi realmente uma profissão, a propósito ainda da profissão que estávamos aqui um bocado a falar, que é uma profissão sindicalizada e tudo. Eu gostava ainda de voltar à pista, e por isso eu escolhi uma profissão onde eu, quando mais velha estiver, é capaz de ter cada vez mais engraçado para a minha profissão. Por isso eu fui muito esperta, não escolhi isso por acaso. Além de fazer rir e deixar divertir-me com as dificuldades da vida, e enfim, e transformar isto numa coisa positiva à vida, escolhi essa profissão. Por isso, quer dizer, por outro lado, é assim, este mundo não é feito, quer dizer, passa, sofre-se muito, entre aspas, para chegar até a cena. Quer dizer, a pessoa tem realmente aquilo que se chama o track, tem o stress de entrar em cena, de enfrentar um público imenso na praça pública, de repente. Tem um friozinho na barriga, não é? Tem um frio. E isso é um sofrimento. Temos que vivê-lo, passá-lo e depois projetá-lo de forma positiva. E por isso a vida pode ser positiva se todos nós, solidariamente, quisermos apoiar-nos uns aos outros. Está muito feia a vida, as pessoas estão muito isoladas, cada um olha para o seu umbigo e não se esquecem de como é que vai ser o futuro. Preocupa-me muito a velhice. Eu acho que se a velhice pudesse, se a juventude soubesse. Eu acho que a nossa sociedade portuguesa não está preparada para receber a sabedoria e transformá-la em um potencial humano brutal, a sabedoria dos mais velhos. E ela está completamente desleixada, desligada, esquecida. E isso não está escrito em parte nenhuma. É a vivência de... e proporcionar aos jovens que isso aconteça, não é? Eu, por exemplo, tenho aqui em cima, no chapitão, à tarde, tenho um espaço dedicado aos anciãos aqui do bairro. As juntas de freguesia, não sei o que é tal. É uma delícia eles virem aqui, tomarem o seu chá, virem a vista, croissant, com bom croissant, com pão, manteiga, com doce, tudo. Não custa nada, não custa mais por isso. É um preço, naturalmente, que social e acessível. A mim não custa nada, é um prazer. E é um prazer vê-los aqui assim, a usufruírem da vista, com qualidade, entendeu? E é isso que não custa mais na sociedade, fazer com qualidade ou não fazer. E já agora, esses agora as pessoas estão desleixadas. Esses mesmos idosos também entram em contato com os alunos jovens do chapitão? Entram se querem, se não querem, também já têm a vida deles, já estão aí assim, mas estão em espaço aberto. Se quiserem, podem entrar. Se não quiserem, podem não entrar. São livres aquilo que eles querem. São enquadrados aqui assim, bem, com os seus monitores e tal. E pronto, em vez de estarem encostados à box, não, estão, a mente é ativa. E estes espaços, estas casas de cultura é para isso. E não é nenhum rombo no orçamento, nada, tem que encontrar, nós temos que encontrar pessoas disponíveis para participar disso, para partilhar esse coisa. E depois passar aos outros, aos pequeninos, aos avós, aos netos, aos filhos. Aí é que é uma casa verdadeira, casa de cultura, né? E por isso, quer dizer, o sofrimento que estava há bocado a falar, é uma coisa que tem que ser vivida, saber ser vivida. E por outro lado, quer dizer, faz parte do artista. Servir também para viver. Exatamente. Viver melhor, viver com mais consciência das dificuldades. Eu, em relação a essa questão das pessoas de mais idade e da dificuldade que a sociedade tem nos tempos que correm em integrá-los, em fazer com que eles permaneçam parte ativa na sociedade, eu penso que há tudo implica riscos, não é? pensa, os programas, há muitos programas, há muito apoio, há muita animação para as pessoas de idade, há muita, vai havendo. Mas há um fator que é muito importante, que é que não se mede no número de iniciativas que são realizadas e que são apoiadas financeiramente, no número de casas que os acolhem, melhor ou pior. Não é bem esse lado numérico da coisa que me parece importante. Porque desse ponto de vista nós até podemos dizer que estamos dentro do que é normal na Europa. Nós estamos a falar dos países nórdicos, não é? Que têm condições e que já começaram há muito tempo esse trabalho. Mas há uma dimensão que me parece mais complicada, que é a da consciência da velhice. Ou seja, a velhice por via das transformações do mundo, não é? Durante o século XX, sobretudo no pós-guerra, a obsessão com a juventude e a obsessão por estar ativo faz com que uma pessoa ativa seja vista como aquela que contribui para a produtividade de um país. E o estar ativo quando já não se está a trabalhar tem que ser medido de outra maneira. Tem que ser medido naquilo que é capaz ou que é dada a oportunidade. Sobretudo, por exemplo, para que haja uma aproximação entre as pessoas de idade e os mais jovens, que é uma coisa dificílima de conseguir. Mesmo com programas feitos para isso, é muito difícil que a relação com pessoas de mais idade e, portanto, a percepção do que é a velhice, do que é o tal sofrimento, do que é a doença. A doença é uma coisa que tentamos esconder o mais possível. E, portanto, um avô doente é alguém que está doente e, portanto, que está impossível participar. E, portanto, é essa transformação que é uma coisa laboriosa, difícil, porque tem a ver com, não com ações imediatas, mas com onde as famílias têm uma responsabilidade muito maior do que as instituições, não é? Porque as próprias famílias tentam a evacuar essa questão do parente velho ou do parente doente. E, portanto, eu penso que as instituições têm que dar uma ajuda, mas devem fazê-lo tendo em conta ou tendo sempre essa percepção de que existe uma zona basilar que é a família. E que muitas vezes, e quando digo família não estou a falar de família genética, não é? Às vezes há jovens que são o miúdo que é vizinho do prédio, mas que adora aquele senhor de idade que lhe conta histórias. Então, não existe nenhuma ligação genética entre o miúdo e o idoso, mas existe essa atenção à idade e àquilo que aquela pessoa de idade pode, ainda pode revestir para a sociedade. E há tanta coisa em que podem ser mobilizadas as pessoas de idade, até do ponto de vista cultural, ou seja, a transmissão de... Estou a dar exemplos, porque outro dia me falaram nisso, transmissão de provérbios e, portanto, da sabedoria que está nos provérbios, a música, o convívio, as formas de convivialidade noutros tempos, os namoros, essas coisas todas, os amores, tudo isso é tão engraçado e pode ser passado. A costura, o serzir. Exatamente. Serzir. Há uma senhora aqui no bairro que é especialista em serzir, é uma coisa que desapareceu. E é tão importante para a nossa área de espetáculo. E trazer para o espetáculo isso, não é? Trazer isso para as pessoas que aqui estão jovens e que estão a aprender. E que acham que a aprendizagem passa sempre porque há um professor que transmite. Não, aprendemos de inúmeras maneiras. E, por exemplo, através das pessoas que toda a vida praticaram determinadas ações. Eu acho que nisto que a Maria João está a dizer, que é fundamental, é exatamente, ao mesmo tempo, olhar pela qualidade de vida. É por qualidade, não é automaticamente num dispêndio a mais. Não. Qualidade é a qualidade de relacionamento, a qualidade, o olhar ético para a vida, a qualidade de comunicação dos afetos. Os afetos é muito importante, é muito, muito, muito importante. E nesse sentido, quer dizer, este tempo de maturação, de crescimento, e sobretudo aqueles que já o passaram, sem ser nem não é revivalista, nem ser... Não, tá, não, não. Não, é um produto de qualidade. Para quem o tem, não é? Estamos é um passado que informa o futuro, o presente e o futuro, não é? Que é o caso. Final da primeira parte do Europa Entrevista com Teresa Ricu e Maria João Brilhante. de regresso ao Europa Entrevista com Teresa Rico e Maria João Brilhante. Qual é a justificação para o lançamento deste livro, que é o primeiro de três, como já foi falado na primeira parte, o primeiro de três livros que começa com a pré-história, que essencialmente é também uma biografia da Teresa Rico? Apresentar este projeto, apresentar também a Teresa, já que de certa forma são dissociáveis, não sei quem é que quer responder a esta pergunta. Eu posso começar por dizer que a ideia deste livro sobre a pré-história do Chapitou e, portanto, sobre a Teresa Rico, mas a Teresa Rico e a sua atividade já nas várias vertentes que nós vamos encontrar desenvolvidas no projeto do Chapitou, foi uma forma de arranque, quer dizer, não é só para seguir uma cronologia, o antes e o depois, mas para percebermos como é que, em embrião, esses vários elementos que compõem o Chapitou já estão presentes, não é? Já estão presentes no interesse que a Teresa dedica desde muito cedo aos jovens e aos jovens que estão mais ou menos marginalizados ou que não têm acesso às mesmas condições de desenvolvimento das suas personalidades que têm outros meninos. E, por exemplo, mas também, como é evidente, a percepção que a Teresa muito cedo tem de que a arte do circo é talvez a mais adequada para falar de coisas muito sérias, e o trabalho dela desenvolveu bastante, por exemplo, a vertente, até por razões históricas, não é, portuguesas, a vertente do lugar da mulher na sociedade. Portanto, sempre essa questão, esse cunho, essa preocupação com a sociedade e com os seus vários agentes, mas encontrou uma forma artística muito cedo que lhe pareceu ser aquela em que ela, para a qual ela tinha mais talento, obviamente, reconheceu o talento, mas também aquela que lhe permitia essa proximidade, essa comunicação muito direta com as pessoas, através do riso, através da paródia, através do falar de coisas sérias de uma maneira divertida, da própria proximidade com o público-alvo, com as pessoas, quer através da itinerância que é própria da arte do circo, quer no próprio espetáculo, na atração e na cumplicidade que se constrói com o espectador. Portanto, digamos que era uma arte que parecia que estava mesmo ali à mão de semear. E que a Teresa, para a qual se formou, se preparou, teve a sua formação fora de Portugal, etc. Portanto, eu diria que este livro se justifica porque mostra as orientações, os caminhos, os vários atalhos que a Teresa descobriu e que se vão concretizar ou se vão consolidar na ideia do Chapitou. Essa utilizar da arte, especificamente a arte do circo, né, esta linguagem específica do circo, é uma forma mais fácil de chegar a estes jovens que têm sido desde o início apoiados pelo Chapitou. Jovens com uma história muito, pela parte das vezes, uma história de vida difícil, marcada pela criminalidade, pela marginalidade. É mais fácil chegar a eles e conseguir transmitir-lhes esses valores e essa reinserção, que é o desejo, digamos assim, a meta final deste projeto, reinseri-los na sociedade, é mais fácil através do riso e do circo, digamos assim. Eu acho que qualquer dispositivo que saiba ser aplicado e bem orientado, qualquer um deles é tão fácil quanto ao circo. É preciso realmente saber ligar esse dispositivo que nós os pomos, os disponibilizamos, não é? Desde que haja uma capacidade de comunicar, de perceber, uma inteligência de aproximação, de comunicação, a qualidade do afeto, do relacionamento, tudo isso. Quer dizer, tudo isso leva realmente a uma relação com os jovens que permite evitar esta atualidade. Os bullyings. Os bullyings é nem mais nem menos do que a desatenção dos adultos junto de um espaço de lazer dos jovens, que pode ser partilhado, compartilhado, participado, pode ser vivido cumplicemente com os jovens em espaço de recreio. Se os deixar completamente à toa, nós também somos os animais. O homem também é um animal, não é? E por isso, quer dizer, os seus instintos, que se não forem realmente bem orientados, e não é toda a gente tem essa facilidade de nascer num berço de ouro, uma família maravilhosa para os poder enquadrar, fazer pensar e tudo isso, as pessoas matam-se umas às outras, não é? O mundo inteiro está em guerra. Bom, por isso quero eu dizer, nada é difícil de nós dispusermos a fazê-lo e termos essas competências, não é? Essas competências. Há pessoas que têm mais capacidade para isso ou não, mas as pessoas têm que escolher os seus caminhos certos. Por um lado. Por outro lado, é assim, eu acho que isso é realmente, e essa capacidade de comunicar e de estar, é realmente, é precioso para o equilíbrio destes jovens, para uma estabilização, para uma tranquilidade de relacionamento. Há para todos, há espaço para toda a gente. Agora é preciso saber partilhar esses nossos saberes, de que maneira, não é? Vou falar mais formal, mais informal, é outra questão. Que tipo de escola é que nós queremos, é outra questão também. Mas tudo vai lá dar, porque hoje em dia isto é tudo muito rápido, a história das novas tecnologias, da comunicação, é tudo de tal maneira rápido. Que nós temos que encontrar, não só não podemos perder o pé, temos que encontrar, acertar o passo e de que maneira acertar esse passo, de forma a realmente comunicarmos, ensinarmos, partilharmos os nossos saberes, para realmente uma mais-valia de futuro para os jovens. Primeiro. Depois, retomando um bocado aquilo que a Maria João estava há bocado a dizer e do livro, eu fiquei muito satisfeita também de ter dois testemunhos que eu tenho muita confiança. Científica e de investigação na leitura e na área da comunicação, que é Paulo Moura Pinheiro e a Maria João, porque não basta também ser uma boa prática, é preciso depois teorizá-la, não é teorizá-la em cima, é escrever sobre ela. Porque, quer dizer, muito boa prática também, havia uma série de... Nós vimos de um país que teve 40 anos de fascismo e onde, por isso, grande parte da população é analfabeta. Por isso, analfabeta e literados a pensar e a escrever, a registar o pensamento e organizar o pensamento mediante uma bela prática, uma boa prática. E eu acho que eu sou um exemplo de uma boa prática, consegui manter-me num bom caminho, enfim, para mim primeiro e depois para os outros espero bem que sim, se realmente cumpri a minha função, mas muitas vezes é preciso eu encontrar aqui parceiros pensantes, o porquê de, na educação, na animação, no espetáculo, na história de um povo, na cultura da nossa história, na nossa própria história da cultura, a cultura da história, que é uma coisa, depois a história da cultura, que é uma coisa que está para contar, que é isso que a gente vai fazer a seguir, que é a história do circo em Portugal, bem escrita, desde o circo mais tradicional, desde as suas origens, em Portugal, depois que é uma arte milenar, até ao Portugal contemporâneo, a história do circo contemporâneo, que também o há. Pronto. E há um outro circo ainda. Tudo isso, quer dizer, está na forja para ser trabalhado. E só pode, eu tenho a minha prática, eu levo as pessoas a, abro caminho, explico e assino, enfim, onde é que estão. Mas depois, alguém que se dedica a esse estudo sociológico, histórico, de investigação, científico, de comunicação, tudo isso. E aí é que eu acho que é importante, muito importante, num país de muito fazer, pouco aprender e muito menos pensar, porque havia quem pensava por nós, não é? É uma mais-valia muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Mas tem que ser acompanhado, o intelecto tem que ser realmente acompanhado e trabalhado de uma forma a entrosar-se entre a prática, o pensamento, o corpo e a projeção e a história e a vida, não é? Mas é também a vida. As letras e a escrita, para mim, têm um papel fundamental na atualidade. E não é só para a vida da internet, não. É não perder o estilo, não é? O estilo de escrever, não é? Como é que é? O ato da escrita, de comunicar paralelamente com os livros e com a internet e com as novas tecnologias. Mas tem que haver assim, um paralelo constante, não é? Porque nós somos pessoas, não é? Somos pessoas, somos humanos e temos que comunicar, temos que passar e tal. E eu penso que tudo isto... Todas as espécies, esse impulso é uma espécie de impulso para pensar os nossos atos, para pensar aquilo que nós fazemos. Uns fazem-no artisticamente, né? criando coisas para o mundo, que dão ao mundo, as pinturas, as esculturas, os espetáculos, etc. E outros fazem isso através da linguagem verbal, não é? Que é aquilo que nos torna os seres diferentes que somos. Eu penso que a Teresa sublinhou um aspecto muito importante neste livro. Este livro prepara a pré-história do Chapiteau, prepara também o leitor para essa história do circo, porque uma história do circo que seja só um alinhar de factos não é suficiente. Quer dizer, nós precisamos de perceber exatamente qual é Como é que o circo é uma das artes que foi vivendo e transformando-se ao longo dos tempos, e muitos, não é? De facto, milenar, é uma coisa, uma arte que vem desde os egípcios e sei lá de onde. Como é que ela se foi, foi sendo marcada e foi sendo, tornando-se mais espessa, digamos assim, de diferenças, de orientações? Como é que a sociedade foi vendo o circo ao longo dos tempos, primeiro como uma arte extraordinária, depois os tempos em que ela é colocada num segundo plano, não é? Porquê? Quais as razões? Essas interrogações são muito importantes, porque através desta arte nós também vemos o que é que nós somos, o porquê que nós vemos o circo de uma determinada maneira num determinado momento. É porque nós, enquanto sociedade, nos transformamos. Portanto, eu penso que falar do chapitou, se falar deste primeiro momento, que é o do encontro com outras culturas, no caso da experiência biográfica da vida da Teresa, por exemplo, nós decidimos logo, desde muito cedo, que íamos incluir uma cronologia, porque é absolutamente fundamental que o percurso da Teresa seja balizado também por aquilo que está a acontecer no mundo, não é? Porque ela era muito atenta a essas coisas, não é? Não era propriamente o Proust fechado num quarto a escrever, era alguém que ia partilhando as suas experiências com os outros e com a Camila. Quase pode dizer que a Teresa estava quase no sítio certo à hora certa, porque teve o privilégio de pertencer a uma geração e de ser uma mulher que não teve medo de ir lá para fora ver como é que as coisas funcionavam lá fora, que teve esse privilégio de tanto ver os Beatles a atuar em direto ao vivo em Londres, como estar em Paris a mais 68, como vir para Portugal no 25 de Abril. É sem dúvida, é verdade. Agora, eu procurei muito esse privilégio, não é? Eu fui um bocadinho à procura dessa minha sorte, porque eu sou uma autodidata. E nesse meu autodidatismo, hoje em dia sou formada, sou uma catedrática, sou mais qualquer uma, porque a Maria João ainda não fez o salto mortal que devia ter feito, a não ser agora ir para o Teatro Nacional, que isto é um ato histórico e homérico e tudo mais, bom, mas que realmente para nós é uma grande tranquilidade, para nós todos artistas. Mas realmente eu nunca fui realmente uma estudiosa, mas fui realmente por meu instinto até, e por minha atenção à vida e ao mundo, eu procurei sempre a minha sorte, de maneira que consegui desafiá-la e estar presente nos movimentos sociais diversos, né, ao longo destes anos todos, que já vão 60 e tal anos, porque realmente, quer dizer, o meu instinto levou-me, a minha vontade de aprender pela prática levou muito, ajudou muito. Tive a sorte realmente, com a minha inteligência, enfim, parca, mas enfim, alguma, estar no momento certo, não era certa. Por outro lado, ter encontrado no final alguém que teorizasse e que cientificamente ou da pesquisa feita localizasse isso no tempo. Porque historicamente, não é? Historicamente. E eu acho que isso é, mais uma vez, muito importante, esse tipo de contraponto, não é? De contraponto. Porque senão eu trabalho com gente, agora é um outro parágrafo, mas assim, no meio da minha história, eu dediquei a minha história exatamente à parte, à delinquência propriamente dita, pré-delinquência e pós-delinquência. Por isso eu trabalho sempre ali assim no arame, com gente de alto risco. E nesse sentido, quer dizer assim, eles passam com muita rapidez ao ato. É gente que não pensa, são muito imediatistas. E o meu papel ali, assim, é pará-los no pensamento. Porquê, como, para onde, o quê, e até desviá-los para uma coisa fundamental, coisa. Em vez de assaltarem um banco, dão um salto para o outro lado. E em vez de fazerem tanta magia, tanta magia, vamos pôr a magia ao serviço da manipulação, ao serviço da arte. E nesse sentido, quer dizer, assim, esse imediatismo ele tem que ser parado a seu tempo, refletido, tem que ser orientado e encontrar ali assim uma mãe que é um prazer de descobrir as capacidades e as competências que estes jovens têm, que nunca foram descobertas e que são maravilhosas para um futuro. Agora, aí está o nosso papel de comunicador, de artista, de orientador dele e tal. Agora, esse papel de retaguarda, de um sociólogo, de uma investigadora, é fundamental. Porque se não fosse, e se eu não tivesse tido a noção disso, eu não teria escrito o livro, não teria tido ninguém comigo para o fazer, porque não teriam valorizado nem dado a importância, porque senão eu podia ser simplesmente um Zé do Telhado. Zé do Telhado, rouba aos ricos para dar aos pobres, está a andar e o que é que é. Não é bem só isso, é mais que isso. Gostaria eu que fosse. Mas realmente, quer dizer, tendo tido este acompanhamento, este enquadramento, que foi precioso, deu forma a um modelo de vida, a uma história, que pode ser interessante para quem vier. Quer dizer, tudo é possível fazer desde que nós tenhamos a consciência do que é. E isso é um trabalho de casa muito grande que eu fiz e que tive a sorte de ser bem acompanhada, muito bem acompanhada. Alguma coisa surpreendeu? A Maria João descobriu alguma coisa nesse trabalho de pesquisa, alguma coisa que a tenha surpreendido? Já não se lembrava que se calhar nunca tinha olhado para aquele pormenor daquela forma. Então, alguma ligação com algo, entre coisas, porque às vezes a pessoa vive, tem memória de episódios da sua vida, mas quando eles são iluminados, não é? De uma determinada maneira, e penso que aí o papel da Paula Moura Pinheiro foi essencial, porque com base num guião e num esqueleto, digamos assim, do livro, ela foi propor à Teresa, através de conversas, foi propor precisamente essas ligações, que a Teresa estabelecesse ligações entre as ações que foi praticando ao longo da sua vida. Portanto, eu penso que é mais por aí que ter havido alguma surpresa. De resto, não. Enfim, os factos são os factos. São o fruto da nossa memória também, e não apenas dos acontecimentos, mas não é tanto por aí que muitas vezes um livro sobre alguém ou sobre o percurso de alguém pode ser surpreendente. É muito mais o olhar de fora e as coincidências curiosas que quem está de fora percepciona e pode levar o próprio a percepcionar e a ter consciência delas. Penso que é muito mais do que isso. Por exemplo, eu penso que a Paula foi muito sensível à questão da experiência em tenra idade, da experiência da Teresa em África, não é? E que daí lhe parece vir este gosto pela cor, pelo movimento, pela expressão, pela emoção. Portanto, há um conjunto de características que estão enraizadas na própria prática da Teresa, que provavelmente tem um pouco a ver com isso, tem a ver com essa atenção ao diferente, a atenção ao diferente, a abertura para o que é diferente, para o outro e para as outras formas de vida. Não é que a Teresa, não, que é inteligente, não tivesse já percepcionado isso, mas posto em letra de forma, digamos assim, ganha uma outra dimensão. E o futuro, Teresa? Já disse que fica à espera de alguém que esteja, que tenha a capacidade de ajudá-la a continuar a levar para a frente este projeto. Ainda não encontrou esse alguém, mas não, obviamente, continua a ter muitos projetos prontos a ser postos em prática. Um deles é o Chapitou nas Docas. É o Chapitou nas Docas. Algo que está em stand-by há algum tempo, não é? Está em stand-by por razões logísticas, por aí simplesmente, porque, e a mim tem-me dado, também tem-me ajudado. Às vezes o tempo vai a nosso favor, às vezes podemos deixar marinar um bocadinho mais a coisa e estivemos atentos, a coisa não apodrece, antes pelo contrário, vai criando ali assim outras raízes, que é isso. Agora, sim, para exatamente para o salto, para o quarto ano da especialidade e a caminho do ensino superior de circo, à semelhança daquilo que acontece na Europa, não é? Nós aqui já temos alunos que foram formados, já são professores cá na escola de circo. Temos grande dificuldade em encontrar outro tipo de professores na área das cenografias, dos adereços, das costuras, enfim, coisas mais como é que é? Mais tradicionais, mais curriculares. Temos mais dificuldade em encontrar. Temos raras exceções aqui dentro, muito bons professores, mas são poucas exceções, porque exatamente as pessoas não estão ainda muito sensíveis, nem muito preparadas, nem muito estudaram pouco ainda sobre esta área de circo, sobre esta matéria de circo. E, por exemplo, no que respeita à história da arte do circo, por isso é que é urgente também fazermos o livro, porque como referência efetiva e urgente. Mas há pouca gente que se dedicou a estudar isso, não é? Também. E por isso, mas realmente o futuro é para aí, dentro deste conceito, realmente, de Casa de Cultura, com um bocadinho mais de lugares, um bocadinho maior, mas sempre numa dimensão humana capaz de não nos desviarmos, nem de nos atropelarmos e desviarmos dos grandes objetivos. Do que aqui é uma casa de cultura. Tenho realmente um espaço próprio já, ali no, em frente ao Porto de Lisboa, coisa maravilhosa. Aliás, esta cidade é maravilhosa, tem sítios maravilhosos, e nós temos mesmo é que tomar conta dela a sério. E por outro lado também, ainda estou aqui assim, quer dizer, nós temos o apoio a nível do Chapitou institucional, temos o apoio nosso como economia social interna, não é? E depois estamos aí um bocado à procura de empresários sensíveis nessa área, capazes de investirem também nesta área da cultura. Eles têm os seus benefícios fiscais, porque nós, enquanto uma IPSS, temos essas vantagens. E pronto, estou um bocadinho na forja e está-me a correr bem. Estou também em grande ligação com uma escola francesa, com uma escola superior francesa. Vamos lá ver se estou em França ou se estou em Inglaterra. Estou a ver um bocado onde é que coisa. Enfim, eu acho que se eu tiver realmente uma boa equipe capaz de me acompanhar, eu acho que está a correr tudo muito bem. Se eu chego lá ou não, não sei pá, mas quero dizer, mas estou bem, estou de boa saúde, e por isso com alguma energia ainda. E bom, vamos lá ver se então aparecem os seguidores. Agora, tudo os seguidores vêm sempre muito em cima da área da administração, né? Administração. Porque acaso realmente professores de circo já temos aqui assim bons e muito interessantes. Mas esse projeto de uma universidade de circo teria pernas para andar, segundo consta. Eu acho que sim. Há cerca de 300 alunos que frequentam este 10º, 11º, 12º ano dos cursos profissionais. Haveria uma saída para isso? Há uma saída para isso e nós estamos com um mercado de trabalho bastante, mas com uma resposta muito interessante para todos os alunos que daqui saem. Realmente, quase todos eles estão no seu caminho orientado. Não temos grandes empregos, as pessoas não arranjam grandes empregos, mas arranjam constantemente trabalho, e é um trabalho, enfim, intermitente. Mas, quer dizer, é assim, eu acho que o futuro vai ser um bocado isso, enfim, e as pessoas têm que saber fazer um bocadinho o seu pé de meia para depois, enfim, eu não sei, a sociedade tem que pensar nisso. Aqui assim no Chapitu, eu tento criar algumas bases de sociais de apoio, de forma a deixar as pessoas tranquilas. Às vezes consigo, outras vezes não consigo. Mas, por exemplo, seguros, o apoio aos bebés e às crianças. É necessário dar a estes jovens artistas que a vida não é fácil, a vida não é imediata, nem é televisão. Pois. Tem muitas dificuldades. E é também chamar a atenção dessa realidade, não é? Quer dizer, as pessoas não podem realmente adormecer, têm que estar muito espertas para a vida, não é? E ver como é que é e tal. Porque eu acho que oportunidades não faltam, sabe? Acho que oportunidades não faltam. Mas tem que saber escolher. A quantidade, às vezes, complica um bocadinho. Penso por muita coisa, ir ao supermercado é completamente diferente de ir a uma mercearia. O supermercado há muita coisa, o apelo ao consumo é exacerbado. Ir a uma mercearia é uma coisa mais afetiva, mais comunicação, e escolhe melhor a coisa. A diferença de preços, enfim, é discutível. Mas depois a qualidade de vida também tem um preço nisso. Mas quero dizer, mas há realmente um mercado que está criado ao longo destes anos e que responde bastante bem. E a crise tem afetado o Chapitu? Falou um bocado dos apoios financeiros. Eu não posso dizer que estou em crise, porque não estou. Agora, se me perguntasse se estou em crise aqui assim de equipe, estou. Porque assim, nós mantemos essa nossa economia social. O nosso restaurante, que é aquilo também que nos dá algum alento, está sempre cheio, restaurantes, panada, bar. A companhia está em boa itinerância, está em muito boa itinerância. De maneira que, quer dizer, temos respostas de produção executiva constantemente. Por isso, tudo isto bem equilibrado, estou numa velocidade de cruzeira simpática. Agora, se me perguntasse, eu quero dar um salto, e não tenho condições para isso, mas estou a encontrá-las. Agora, se eu ficasse por aqui já estava bem. Agora, eu gostaria de, enfim, proporcionar um bocadinho mais. Agora, aqui com a Maria João, que é uma grande ajuda, está sempre ali assim, entre a Faculdade de Letras, e encontrar jovens para poderem também estar despertos a isso, na continuação de novos talentos e a descoberta de gente interessada nestas áreas. Ou seja, para exatamente, por exemplo, a nível da história, a Maria João não tem muito tempo, mas vai orientar alguém, vai saber. A Paula Maria também, quer dizer, estamos um bocadinho nesta trilogia para já, e outras pessoas podem aproximar-se, que apareçam, que eu confio muito no que elas me dizem, né? É porque não domino tanto essas áreas. Por isso, quer dizer, há muita história para contar, há muita coisa para fazer, muito trabalho. É preciso realmente uma saúde mental férrea, sem dúvida, porque acho que o país está aqui assim, quase que numa pequena depressão, mas eu acho que é bom, é uma coisa assim meio fictícia, é bom a gente não ir nessa atrás disso, que é para a gente pensar positivo e andar para a frente. E eu acho que gostaria de sentir um país, agora já isto é da minha lavra absolutamente, mas gostava de sentir um país mais empenhado no próprio país. Eu acho que estamos todos muito distraídos com pequenas questiúnculas políticas, politiqueiras, não é política, porque a política é uma coisa séria, e que não levam a nada. Eu acho que era uma chamada de atenção que nós tivéssemos, enfim, com mais seriedade, enfim, à espera do, enfim, de construir mais do que estarmos aqui assim a perder tempo com coisas. Por isso, há muita coisa para acertar a nível do país, justiça, educação, cultura, serviço social, a saúde, tudo isso é preciso para estes jovens, não é? E vamos ver, eu acho que está a sair gente gira das universidades, vamos ver se a gente se organiza. Uma última pergunta, Teresa Rico, se pudesse, sabendo o que sabe hoje, se pudesse voltar atrás, mudava alguma coisa no seu percurso? É uma pergunta que eu tenho imensa pena, não lhe vou saber responder. Estou aqui numa fase de passagem do Cabo das Tormentas para a bonança. Não lhe sei responder neste momento. Gostava era de voltar aos palcos. Voltar ao palco. Não, a artista voltava de certeza. Se aqui, se em França, não lhe sei dizer. Qualquer modo, há bocado eu gostava de referenciar só aqui uma nota que a Maria João falou também, que era exatamente a Paula Marotinha ter ido um bocado ao género da história. E realmente aí uma figura muito importante foi o meu pai, que era médico da lepra, e que também tinha ali um certo, enfim, passo muito o termo, muito entre aspas, espírito de missão, que eu acho que tem que ser mais do que espírito de missão, tem que ser um espírito de consciência social, não é? Consciência social qualquer cidadão tem que ter. E por isso é que eu acho que não é preciso medalhas, nem é preciso prémios de bom comportamento. É preciso realmente reconhecimento e criar condições para que isso aconteça. Mas eu não deixo de ter na minha vida uma figura muito referencial, que é o meu pai e a minha mãe, que foi uma mãe coragem assim fantástica, por terras da África, que ainda há África, uma África muito selvagem, e por isso onde os leprosos viviam ainda isolados nos morros, não é? Com as missões, com os padres, missionários, e onde nós vivíamos também com eles e com a equipe que trabalha com o meu pai, não é? E o meu pai trabalhava diretamente na erradicação da lepra. E eu senti muito com ele essa dedicação aos outros, né? esse lado humanista. E eu talvez tenha, dos meus irmãos, sido aquela que ficou mais agarrada a isso. Nós somos 7 irmãos. E, pese embora o meu pai ainda hoje diga que a minha filha está perdida, porque ele não conseguiu perceber esse mundo do circo e dos palhaços e disso tudo, enfim. Mas ele sente-se orgulhoso, para já por causa da imprensa. Se a imprensa valer alguma coisa, ainda bem. Se não valer nada, é uma chatice que ele também está enganado, não é? Teresa Rico, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom dia, João Brilhante, igualmente. Muito obrigada. Final de mais um Europa Entrevista. Mónica Peixoto, nesta hora, a conversa com Teresa Rico e Maria João Brilhante.